na quebrada. Mano, ligou que a área tá embaçada. Aqui no Novo Horizonte, o lugar que sempre lombra. Mas certo é não confiar nem na própria sombra. Se não tomba é homicídio, tá na mira da morte. Pra quem desacredita é só vir na Zona Norte. Aqui o chicote estala, todo dia amanhece. Na hora que mete bala, morre, corre, desaparece. Polícia sobe e desce, agora vou sair fora. Por aqui, quando eles passam, eu já sei até a hora. Tô ligeiro há muito tempo, veja só. Perigo já conheço desde quando era menor. Indivíduo com respeito pra quem teve. Assim subi, desci o morro, foram muitas vezes. Na minha convivência, muitos me julgam pela aparência. Na rua tá foda, é questão de sobrevivência. Muita treta, maldade, não é fácil não então. Pra piorar é só irmão matando irmão. O clima é pesado, tem que tomar cuidado. Se dá mole por aqui, qualquer um vira afinado. A coisa que tá feia já não era bom pra mim. Ultimamente a convivência me obriga a ser ruim. Mas se tem que ser assim, fica ligeiro, vagabundo. Quem sabe você pode ser salvo por um segundo. Iniciatividade aqui, Marcelo, mano. Ou vou sair fora, vai lombrar. Convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada é sensitivo. Homicídio, convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada sobrevivo, são vários homicídios. A morte ronda sempre se boiar, cê toma tiro. Toma tiro, convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada é sensitivo. Homicídio, convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada sobrevivo, são vários homicídios. A morte ronda sempre se boiar, cê toma tiro. Perigo anda solto em cada canto da esquina. O clima tá tenso lá embaixo e daqui de cima. Eu vejo a blazer dar retorno na BR. Vira na rua 40 direto pro morro alto. Vai seguindo em direção, passando pelo terrão. Dessa rua existente pra entrar no Marcelão. Os mano que tava ali, fumando um baseado. Teve que sair vazado, senão cê tá ligado. Mas quem é que não grila quando escuta do nada o barulho da sirene quando chega na quebrada? Mano, vou sair fora, eu vou nessa agora. Depois na melhor, nós se tromba outra hora. Na paz, quem não era não cola mais. Assim como se foca, a gangue ensina a ser capaz de mostrar. Periferia, voz ativa. Quem dera todo dia o som que inspira e incentiva. Área que corresponde, a sigla DNH das antigas. Passo pano pros humildes do lugar num boiano. Tem que ser primeiro plano, porque pra quebrar um não precisa de mais de um plano. O que pega, Tiquinho? Chamaram os homens pra mim. Como assim? Foi denunciado do Zé Povinho. Eu também sou daqui, uhum. E eu tô pela ordem. Zé Povinho chamando os homens, passando trote, lombrando nós na Alameda Magnólia. Querendo forjar que meu barraco tá cheio de droga. Polícia interroga, não acha nada, incomoda. Minha família me complica na quebrada, na calada. Registrando, tenho um mapa de X9, mano, aqui respeito o crime. Mas nunca se envolve, o crime dá dinheiro fácil, mas nunca dá conforto. Por quê? Só na maldade, neguinho, te olha torto. Porque na minha quebrada tem maluco, bicho show. Se eu desse mole nas ideias, eu também já tava morto. Eu não salvo aqui agora, vou te falar. É o Gudu, diretamente TNH. Convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada sem sentido. Homicídio, convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada sobrevivo, são vários homicídios. A morte ronda sempre se boiar, cê toma tiro. Toma tiro, convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada sem incentivo. Homicídio, convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada sobrevivo, são vários homicídios. A morte ronda sempre se boiar, cê toma tiro. Por aí tranquilidade pra quem quer. Cruel é quem é dono, quem não soma não põe fé. Corrija desde antes, sempre com os alto-falantes. A rima que estrondou representou Novo Horizonte, na boa. Só pra lembrar, nunca é à toa. Ainda o respeito é pro certo, quem que perdoa, vacila. Muito menos trazer perigo. Quem viveu o que eu vi, confirmo que foi resumido. Quebrada já vaguei, nada vi, muito ensinei. Pra quem hoje não pisa, teve nome como rei. A vida é que estimula seu réu, favela faz seu papel. Leva o descaso no peito e no colo, os mais cruel. Que não ajuda quem precisa, traz à tona fantasia. Facilita as putaria, propaganda do calamidade, ironia, na correria, leva a sério. Seu ar é complicado nessa porra de hemisfério. Pra você dizendo que é nossa realidade. Só tiro, sangue, morte, muita maldade. Mas na verdade, é pior que imagina. Tem coisa que revolta o lado norte de Minas. Ainda não disse tudo que rola por aqui. É embaçado de falar, mas aí eu só posso dizer que tem muita parada errada. Sempre acontecendo e não podemos fazer nada. Mas mesmo assim, não vou tirar minha quebrada. Prefiro representar esse lugar fazendo a minha parte. E toda parte é triste aqui mesmo de tudo. Pra sustentar o vício, louco faz cada absurdo. Consumo cresce. parece mais menores usando droga. Não liga pra escola, só quer saber de moda. Não pensa no futuro, não tá nem aí pra vida. Só sabe falar de quem na sua alma está perdida. Vejo um moleque com 12 anos de idade. Já é um suave, na mente tem muita maldade. Já anda com cigarro pendurado na orelha. De pé atrás, com lobo em pele de ovelha. Consome do liberado, também do proibido. Já sabe onde tem um chato bom e mais servido. Já perdeu a inocência, ganhou a experiência. A rua ensina a virar homem bem antes da adolescência. A minha convivência não foi muito diferente. Só tive mal influência, mas sempre fui consciente. Convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada sem incentivo, homicídio. Convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada eu sobrevivo, são vários homicídios. A morte ronda sempre, se boiar cê toma tiro. Toma tiro. Convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada sem incentivo, homicídio. Convivemos aqui com isso, perigo. Na quebrada eu sobrevivo, são vários homicídios. A morte ronda sempre, se boiar cê toma tiro.